Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser efêmero, há de ser pecado. Eu, Renato Tavorieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Nossa rádio pode ser acessada online 24 horas, www.radios.com.br/melodiafm. E os programas passados nossos aqui do Questão de Sensibilidade também podem ser ouvidos a qualquer momento online. Basta você se dirigir ao site www.acasadapedra.com.br, onde temos todo um trabalho de sensibilização em vários níveis. Seja nosso convidado e passeie pelos programas já apresentados e também com a opção de ouvir ao programa do dia, caso os compromissos oficiais aqui da rádio façam que o nosso programa não seja levado ao ar. Nesse caso, ele, gravado em estúdio, será disponibilizado nesse endereço que já demos, a Casa da Pedra. Portanto, vocês sempre terão a possibilidade de ouvirem o nosso programa. Luxúria, de ser promessa, de ser ternura. E hoje encerramos a nossa incursão inicial, introdutória, dentro da história da música clássica, pelo período romântico. Muitos nomes ficaram de fora, talvez as obras que eu tenha escolhido não sejam as do gosto do ouvinte ou dos ouvintes no momento, mas o que se tentou é uma visão representativa das características do que de fato buscar até talvez aquelas que fossem em algum aspecto as minhas preferidas. Mas claro que voltaremos a todos esses grandes compositores, mas são tão inúmeros que não seria possível de forma alguma cobrir nem minimamente toda a obra e toda a riqueza que esse período encerra. Portanto, optamos por esta viagem inicial e continuaremos em outros programas trazendo esses grandes compositores com as suas fantásticas obras. Mas assim mesmo, hoje trazemos uma grande expressão do período romântico, que é Tchaikovsky, que viveu de 1840 a 1893, e trazemos com a Orquestra Filarmônica de Viena e com a regência de André Previn, numa gravação ao vivo e com Anne-Sophie Mathieu ao violino, concerto para violino e orquestra, opus 35. Thank you.

Thank you. Thank you. trazemos em seguida outro dos grandes nomes do período romântico, que é Johannes Brahms, que viveu de 1833 a 1897. E nós trazemos uma peça que me é muito querida, eu realmente é uma das minhas favoritas. A Rapsódia para contralto com coro masculino e orquestra, e na voz da grande soprano Jessie Norman, americana, com orquestra da Filadélfia e Ricardo Muti como regente. Thank you. E trazemos, para terminar o programa de hoje, em que nos despedimos da música do período romântico, trazemos uma incursão ousada, já anunciando o som do próximo período, que é o período moderno contemporâneo. E trazemos uma obra de Erich Korngold, que viveu de 1897 a 1957. E também com a regência de André Previn, só que agora com a Orquestra Sinfônica de Londres e também com Anne-Sophie Mathieu ao violino. E trazemos o concerto para violino e orquestra desse autor Korngold. E o Questão de Sensibilidade termina aqui. Uma boa noite a todos, um abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo.